Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que está no coração de todos e cada um de vocês, ouvintes. Uma vez mais, sejam bem-vindos a esse programa, ouvintes, que está com vocês desde o dia 9 de setembro de 2009 até esta data, caros ouvintes, completando no dia de hoje 249 programas transmitidos para vocês. E com muita satisfação, caros ouvintes, nós estamos no dia de hoje cumprindo mais uma etapa da nossa jornada. Nós estaremos no dia de hoje terminando, finalizando o estudo deste maravilhoso livrinho, que é pequeno no tamanho, caros ouvintes, que é um pequeno frasco, mas como é sabido, ouvintes, são os pequenos frascos, os pequenos recipientes que têm os melhores, os mais apreciáveis perfumes. E o perfume, caros ouvintes, que está contido nesse pequeno recipiente, neste livrinho de bolso, ouvintes, é realmente a sabedoria transcendental, prática, oculta e esotérica dos mestres Kutumi, do mestre Moria, de outros mestres da Fraternidade Branca. O grande governo interno do mundo, esta verdadeira muralha de seres sábios que impedem que a humanidade afunde, ouvintes, na obscuridade, na ignorância e no egoísmo. Este livrinho, que pode ser levado no bolso, ouvintes, tem 365 frases. E nós passamos, ao longo das últimas semanas, pela maior parte delas, analisando, comentando com vocês e, principalmente, ouvintes, reverberando, fazendo ganhar uma vez mais as vibrações do éter, a sabedoria que está contida nelas. Realmente, nós não podemos acrescentar nada, ouvintes, a estas frases, que não a nossa pequeníssima, ouvintes, humilde tentativa de fazê-las vibrar no éter e torná-las importantes para a nossa vida. Então estamos chegando no dia de hoje ao final das frases desse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, que está editado no Brasil atualmente pela editora Teosófica e está à disposição de vocês, ouvintes, no site da loja esotérica virtual, na seção livraria, para vocês adquirirem. E a maior parte dessas frases também está à disposição de vocês no portal da Levir, onde vocês encontram lá as frases dos mestres. São 365 frases divididas em 12 grandes virtudes, uma para cada mês do ano. E nós estamos aqui, ouvintes, diante de nós, as últimas frases relativas ao mês de dezembro, que tem assignada a virtude da perseverança, ouvintes. E da mesma forma como nós perseveramos aqui todas as apresentações, cada edição, caros ouvintes, do programa Lux Esotérica, nós vamos concluir esse estudo de hoje muito gratos pela presença, pelo carinho, pelo apoio, principalmente dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, dos ouvintes da Rádio Esotérica FM e todos aqueles ouvintes a quem esse material seja útil agora e no futuro, pois nós pretendemos que esse material esteja sempre à disposição de vocês na rede mundial de computadores. Então, a perseverança, ouvintes, que é a última dessas qualidades, é, caros ouvintes, na verdade, uma das primeiras que nós temos que desenvolver. Essa tenacidade, esta constante focalização, ouvintes, dos objetivos. E o objetivo principal, ouvintes, dessa nossa jornada é sempre a espiritualidade. A espiritualidade, ouvintes, é uma necessidade básica do ser humano. Nós não podemos negá-la, pois ao redor do mundo estão sempre presentes as religiões, as filosofias espiritualistas, os cultos, as práticas, as devoções, ouvintes, demonstrando que o ser humano sempre está a criar, ouvintes, linguagens, crenças para se relacionar com o seu lado espiritual. E o que nos oferecem os mestres da Grande Fraternidade Branca são instruções, são exposições das qualidades que podem realmente nos levar até um caminho maior, um caminho que está eivado, ouvintes, de possibilidades, de características que nós podemos sempre, caros ouvintes, desenvolver ainda mais. Então vamos começar, ouvintes, o estudo de hoje, neste último programa que está tratando com as frases dos mestres de sabedoria, com uma frase aqui do mestre Kutumi, que vai nos dizer aqui o seguinte: uma vez que se tenha enveredado airosamente pelo caminho que leva ao grande conhecimento, duvidar é arriscar-se à insanidade. Chegar a um ponto morto é cair. Recuar é dar uma cambalhota para trás, de ponta cabeça no abismo. Não temais enquanto fordes sincero, e o sois agora. O mestre Kutumi. É, ouvintes, mais uma frase que coloca, ouvintes, exatamente a natureza do caminho daqueles que estão tão próximos dos mestres. E como nós comentamos no dia de hoje, para aqueles que tiveram esse privilégio, esta oportunidade, caros ouvintes, que é única, que é realmente insubstituível, de estar próximo a um mestre de sabedoria, aqueles que já chegaram nesse caminho, ouvintes, e a largos passos nós também estamos nos aproximando desse caminho, ouvintes, porque nós estamos aqui exatamente trabalhando. Não existe retorno, não existe acordo, caros ouvintes, nem atalho nesse caminho. A única direção é para frente e a única possibilidade é aquela de sempre estar subindo, ouvintes, jamais descendo. Então, aqueles que ainda não têm a devida clareza, ouvintes, de qual é exatamente a natureza desse caminho, podem sofrer grandemente com a possibilidade, ouvintes, de imaginar, ouvintes, que a dúvida possa tomar o coração do discípulo, que a incapacidade, ouvintes, possa levar a pessoa a duvidar. E nós já tratamos desse assunto em outras ocasiões, ouvintes. A dúvida, ela jamais, ouvintes, vem do nosso eu real. A nossa alma, o nosso ser espiritual só tem certezas, tem um conhecimento muito profundo das diversas dimensões que nos envolvem. O nosso eu espiritual, ouvintes, conhece perfeitamente tudo o que nós fizemos nas vidas anteriores. E ele sabe perfeitamente as causas que nos trouxeram até esta encarnação presente. E ele tem, ouvintes, planos não só para essa vida, como para as vidas futuras que já, de certa forma, estão se plasmando na mente da nossa alma, na consciência divina que está dentro de cada ser humano. Por isso, ouvintes, quando o indivíduo fica perdido no caminho, é porque ele está fechado para esse eu espiritual. Quando a pessoa se abre, ouvintes, para aquela vida pulsante que está dentro do nosso coração, não, obviamente, o bombear do sangue que está no plano físico, mas o brilho da chispa divina que está dentro de nós, então, ouvintes, cessam as dúvidas e brota uma outra característica. Aquela confiança, ouvintes, que faz o indivíduo perseverar, que nós não temos outro nome melhor para esta característica, ouvintes, do que chamá-la de fé. A fé, ouvintes, brota exatamente do contato com o nosso eu interno. É uma confiança inabalável. É também, caros ouvintes, uma confiança que não tem nada de racional, porque a razão, ouvintes, ela está em um ponto do plano mental. A razão, caros ouvintes, é apenas uma maneira de perceber as coisas. É um tipo de consciência. A fé, caros ouvintes, ela vem verdadeiramente de um nível mais alto. Vem do nível búdico, do nível crístico, que é a luz, ouvintes, que está por trás da nossa consciência. Se nós, ouvintes, pudéssemos realmente dissipar as nuvens e os escombros da matéria, ouvintes, que estão à nossa volta, e chegarmos nessa luz, já seríamos, nesse instante, plenos de iluminação, não precisaríamos dar mais passos nessa caminhada. Já teríamos chegado ao seu final. Mas é o fato, ouvintes, de que nós estamos ainda sepultados neste sarcófago que é o corpo material. Muitas vezes nós rimos, né, dos filmes ou dos livros que contam, ouvintes, dos povos do passado que cultuavam os seus mortos, os mumificavam e os enrolavam em talas ou em vestimentas cerimoniais, faziam ritos fúnebres e depositavam aqueles corpos na terra ou em pirâmides ou em sarcófagos enfeitados com riquezas, com alimentos, com os tesouros que aquela pessoa recém-desencarnada porventura tenha obtido na sua vida. E nós estranhamos, ouvintes, a estes ritos antigos, mas de certa forma, ouvintes, eles serviam para uma coisa muito importante que nós devemos atentar nos dias de hoje. Não era simplesmente um culto à morte que esses povos faziam, e tendo chegado no seu ápice na cultura egípcia, mas sim, ouvintes, para deixar claro, para deixar visível, porque muitas vezes nós somos tão materialistas que se nós realmente não virmos, caros ouvintes, se nós não percebermos com os nossos sentidos as realidades, nós não as consideramos. Então, aquelas múmias, caros ouvintes, inertes, totalmente enfaixadas, entaladas em panos, faziam com que aqueles povos, ouvintes, tivessem a plena certeza de que o ser humano não é desta terra, ouvintes, e que nós passamos por aqui, ficamos um certo tempo e depois retornamos para a nossa morada. E no final das contas, ouvintes, essa pergunta que nós vemos diariamente ser feita, se existe, ouvintes, a vida após a morte, para esses povos como os egípcios, a pergunta, na verdade, era outra. Para eles, ouvintes, a pergunta era: será que existe vida antes da morte? Porque, ouvintes, para cada ano, para cada período aqui nesse plano material, nós passamos muitas dezenas de períodos, de anos, nos planos espirituais. Nós somos exilados aqui na Terra, ouvintes. E finalmente, tenho a dizer a vocês, cada um de nós, ouvintes, é uma múmia paralítica aqui nesta Terra. Mesmo que nós nos achemos muito ativos e andemos para lá e para cá, a pé, de carro, de navio, de avião, dando a volta ao mundo, ouvintes, em termos universais, nós estamos inertes, estamos parados no universo. E cada um de nós, ouvintes, é o sepulcro da sua própria espiritualidade. É devido nós estarmos aqui que nós não percebemos a nossa verdadeira glória, a nossa verdadeira herança, os nossos verdadeiros tesouros que podem, ouvintes, ser ajuntados e deixados ao nosso lado, na nossa tumba. Mas o que é real, ouvintes, está sempre conosco, é a nossa consciência. E é por isso, ouvintes, que nós temos que perseverar e procurar, ouvintes, sentir essa fé profundamente dentro de nós, porque é isso, ouvintes, que vai nos conduzir para a nossa realização. E temos aqui uma outra frase de um dos mestres da fraternidade, colecionadas, mas não está identificado qual é o mestre. Mas vamos a ela assim mesmo, dizendo o seguinte: procurai ardentemente a verdade e a luz, e aprendei a segui-las a todo custo, quando as encontrardes. Repetindo, ouvintes, procurai ardentemente a verdade e a luz, e aprendei a segui-las a todo custo, quando as encontrardes. É a luz, ouvintes, a luz que dá nome a esse programa, Lux. A luz é aquilo que nós devemos seguir. E a luz também, ouvintes, significa a verdade. Quando a nossa fé, ouvintes, quando a nossa intuição nos mostra que estamos diante da luz, que estamos diante da verdade, nós precisamos segui-la. E esse é um instinto, ouvintes, das pessoas verdadeiramente espirituais. Pois aquele que duvida, ouvintes, está tão fechado no sepulcro da sua múmia paralítica que ele não consegue enxergar mais nada. E chega até a duvidar da espiritualidade, dos espiritualistas, dos ensinamentos, de tudo, ouvintes. E esta dúvida é o pior, ouvintes, dos sarcófagos, pois ele encerra plenamente a pessoa na escuridão. Então, ouvintes, quando vocês ouvirem alguma frase que toque fundo nos seus corações, quando vocês lerem um livro, quando vocês ouvirem uma palestra, ou quando vocês, ao apreciarem uma música profunda, uma poesia, ouvintes, ou apreciarem uma bela obra de arte, ou mesmo na natureza, ouvintes, que é a maior de todas as obras de artes, quando vocês encontrarem uma flor maravilhosa, com um belo nascer ou pôr do sol, ouvintes, e como que de súbito, ouvintes, o tempo parece parar, e a beleza de uma flor, a singeleza de uma criança, ou então o encantamento de palavras que se unem e formam uma harmonia de notas sonoras, ouvintes, ou de tons, de cores que encantam, e se fizer, ouvintes, aquele silêncio contemplativo, saibam, caros ouvintes, que nesse momento vocês estão perto do seu eu espiritual. E de certa forma, ouvintes, se vocês perceberem, no seu dia a dia, mais ou menos a cada 2 horas, sempre o ser humano precisa de alguns instantes em que ele se desconecta daquilo que ele está fazendo. quando nós precisamos nos voltar para dentro. E as pessoas até tentam falar com a gente naqueles momentos e elas têm que nos chamar a atenção porque nós estamos concentrados. Porque nós vivemos, caros ouvintes, realmente na nossa consciência. O nosso verdadeiro eu está dentro do nosso ser. E a nossa condição aqui, ouvintes, é de existência. Nós existimos aqui na matéria. Se vocês procurarem a raiz etimológica desta palavra existência, vocês vão ver a raiz ex, né, que quer dizer fora. Então nós estamos fora do nosso ser aqui na matéria, ouvintes. Este aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é verdadeiramente onde existe, na sua pureza, a nossa consciência. Então, ouvintes, fiquem atentos. A cada 2 horas, vocês provavelmente se concentrem. E naqueles momentos de silêncio, ouvintes, são nesses momentos que vocês estão em contato com a sua natureza mais profunda. Se for, ouvintes, num momento de beleza, se for num momento de encantamento, se for num momento em que tudo faz sentido, ou aquilo que está diante de você se revela a coisa mais bela, a coisa mais singela, humilde, e que traz, ouvintes, uma recordação, uma reminiscência de algo grandioso, de algo profundamente belo e significativo, saibam, ouvintes, que nesse momento vocês estão vendo a luz. Esse momento é o momento da intuição. E cada um de nós tem que cultuar, ouvintes, diariamente esses momentos. E quanto mais desses momentos vocês tiverem na vida de vocês, mais espirituais, ouvintes, e mais centrados no seu eu interno vocês estarão. Mas vamos aqui a mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz aqui: por pouco que vos pareça alcançar psiquicamente nesta existência, lembrai-vos de que o vosso crescimento interior prossegue a todo instante e que para o fim de vossa vida, assim como em vossa próxima existência, vosso mérito acumulado vos trará tudo aquilo a que aspirais. O mestre Kutumi. É uma frase, ouvintes, que traz uma realidade, uma verdade profunda. Muitos espiritualistas, ouvintes, muitos religiosos, muitas pessoas que têm uma vida dedicada à espiritualidade, até vidas realmente santas, vidas dedicadas ao retiro espiritual, vidas dedicadas à purificação, vidas dedicadas aos estudos, à interiorização, à realização de realidades espirituais. Mas quando essas pessoas se autoavaliam, elas não são capazes de dar indícios de que grandes desenvolvimentos se processaram, ouvintes. Elas mesmas reconhecem: aparentemente eu passo tantas horas, tantos dias meditando, orando, muitos fazem o jejum, muitos mudam a sua alimentação para a alimentação vegetariana, para a alimentação mais saudável, mais leve, que deixa o ser humano realmente quase lá no plano espiritual, fazendo às vezes muitos sacrifícios para isso, fazendo, caros ouvintes, uma verdadeira mortificação da carne. E muitas pessoas, ouvintes, e eu já tive a oportunidade de conversar com muitas, pois este campo é o campo que eu tenho atuado nos últimos anos, nas últimas décadas. E essas pessoas, ouvintes, não têm como mostrar indícios de que elas têm realmente desenvolvido alguma coisa. E aí, ouvintes, muitas delas sentem-se tristes. Muitas delas não conseguem compreender por que a sua consciência não deu um salto, por que não aconteceu uma iluminação, por que um mestre de sabedoria não apareceu para elas, para lhes introduzir nos mistérios, ouvintes. E aí, ouvintes, está incutido um grande engano. E é isso, ouvintes, que o mestre acabou de nos explicar. Pois o mestre, no começo da frase, nos disse: por pouco que vos pareça alcançar psiquicamente nesta existência, lembrai-vos que o vosso crescimento interior prossegue a todo o instante. E o corpo físico, ouvintes, não tem como dar provas do crescimento interior. A planta, caros ouvintes, a flor da espiritualidade cresce dentro do ser humano a todo instante. Sempre que nós a regamos aqui debaixo, que nós deixamos tempo disponível, nós estamos acelerando o seu progresso interno. Mas o nosso cérebro, ouvintes, o nosso corpo não tem como conhecer esse progresso. Porque esses dois eus, ouvintes, são esses dois centros de consciência são diferentes. Eles não são uma e mesma coisa. Então, quando nós meditamos, ouvintes, nós não devemos imaginar que haverão recompensas, que virão gozos, que nós veremos luzes, que uma alegria imensa nos invadirá, ou que nós teremos revelações ou imagens extraordinárias. Porque a verdadeira ciência, ouvintes, do ocultismo é justamente desenvolver aquilo que está dentro. E enquanto aquilo que está dentro, ouvintes, não vier para fora totalmente, nós não saberemos realmente a dimensão do nosso progresso. Então, a fé e a perseverança aí, ouvintes, terão que ser manifestadas no seu máximo. Porque só aquele, ouvintes, que tem fé e que persevera é que vai chegar até aquela data em que a glória interior se revelará. Antes, ouvintes, isso não acontecerá. E aqueles que esperam recompensas, ouvintes interiores, poderão ficar bastante desiludidos. É esta, ouvintes, a realidade. Não adianta nós pintarmos esse quadro com tintas mais claras ou com um viés mais alegre ou mais otimista. Na verdade, ouvintes, a espiritualidade cresce a parte da nossa compreensão, da nossa visão material. Então, nós temos que confiar, ouvintes. Se nós não tivermos a fé, nós não conseguiremos, ouvintes, avançar, e jamais devemos permitir que a dúvida corte a nossa ligação, ouvintes, pois é isso que é mais trágico em todo esse processo. Mas, ouvintes, o tempo não para de correr aqui, a ampulheta chegou no final aqui da sua primeira metade, então nós temos que virá-la para voltarmos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa de hoje. Fiquem aí, ouvintes, com o convite da Lever, voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Um programa realmente histórico. Estamos terminando no dia de hoje com aqui o estudo das cartas das meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Material esse que está editado no Brasil pela Editora Teosófica, e realmente não podemos deixar de recomendar para vocês este material. Aliás, ele será o brinde que nós vamos enviar aos nossos associados pela renovação aí das assinaturas que devem acontecer no mês que vem. Todos aqueles que renovaram nos últimos meses aqui a assinatura conosco, vão receber esse material e aguardamos, como sempre, o apoio de vocês. Ouvintes, se manifesta tão claramente aqui por essa audiência que nos acompanha ao vivo, e também a todos vocês que estão me ouvindo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, caros ouvintes, e nas gravações também, nos discos que serão distribuídos com esse material. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho e sempre a audiência. Essa nossa conexão, caros ouvintes, é mais profunda do que vocês imaginam. É realmente uma conexão espiritual e é meu privilégio, minha satisfação, ouvintes, cumprir o meu dharma e, ao mesmo tempo, ser útil com estas palavras, caros ouvintes, reverberando aqui a sabedoria que vem dos mestres da grande fraternidade. E vamos, caros ouvintes, então, para a reta final aqui do nosso estudo. Vamos agora a uma frase do mestre Serapis, dando continuidade aqui à tônica desses temas que nós estamos falando e dentro dessa temática da perseverança. Nos diz aqui o mestre Serapis, este grande mestre do braço egípcio da grande fraternidade branca: meu irmão, compreende que os germens, uma vez semeados, devem ser entregues a si próprios e à natureza. Qualquer mão demasiado impaciente que neles interfira, diariamente tentando ajudar seu crescimento, puxando-os para cima e não os deixando quietos, é mais que provável que os leve a fenecer, secar e morrer para sempre. O mestre Serapis. É outra realidade, caros ouvintes, outra dura realidade. Infelizmente, nós vivemos num mundo que está, caros ouvintes, cada vez mais acelerado. Um mundo frenético, um mundo realmente que está deixando as pessoas estressadas de tanta demanda, que leva as pessoas a cada vez mais acelerarem os seus passos, a buscarem cada vez mais atividades, e as pessoas ficam cada vez mais longe daquele ideal da serenidade, da tranquilidade que permite um contato mais profundo consigo mesmos. Então nós devemos, caros ouvintes, tomar muito cuidado, porque as verdadeiras coisas espirituais não são artigos de shopping, de boutique, de qualquer comércio, ouvintes, que nós podemos pegar numa prateleira, levar para casa, colocar no micro-ondas, colocar lá 1-2 minutinhos e o processo acabou. O processo espiritual, caros ouvintes, não é que nem pipoca de micro-ondas. Ele não vem empacotado, não tem uma embalagem alegre e nem estoura tão rápido e nem se desenvolve tão rápido quanto esse produto. Na verdade, ele é o fruto de esforços consecutivos que o indivíduo faça ao longo do tempo. Não só nessa encarnação, ouvintes, mas em várias existências. Se nós estamos aqui, ouvintes, nesse instante, nesse minuto, estudando esse assunto, é porque ele, caros ouvintes, está ligado conosco por uma série de esforços que nós já fizemos no passado. É um merecimento, caros ouvintes, que nós temos e que os mestres estão devotadamente cumpriram para conosco, de semear, ouvintes, esses conhecimentos. E a nós, caros ouvintes, cumpre uma vez mais tomar esse alimento, tomar essas sementes e lançarmos, ouvintes, sobre o solo da nossa consciência, sabendo, ouvintes, que elas vão germinar ao longo do tempo, que não vai ser um processo rápido, que não vai ter uma explosão Não é como a pipoca que estoura, caros ouvintes, fazendo barulho, deixando aquele perfume agradável, caros ouvintes, de alimento no ambiente. E muitas pessoas realmente ficam, como nós já dissemos comentando a última frase, há pessoas que querem resultados, né? Tem pessoas que querem o esoterismo de resultados, ouvintes, que a pessoa medita hoje e amanhã já se ilumina, ou que faz um curso agora e já encerra suas encarnações nessa mesma encarnação, ouvintes. Isso realmente não existe. Aquilo que nós somos hoje, ouvintes, a nossa compreensão, os sentidos que nós temos, esses 5 sentidos que nós achamos pouco, mais o 6º sentido, que é a mente, já é, ouvintes, a coleção de poderes que nós desenvolvemos desde há muitos e muitos milhões de anos. E eu só posso, caros ouvintes, repetir algo que eu já disse. A nossa caminhada, ouvintes, começou numa época e em algum lugar, ouvintes, que nem existe mais. Em terras, em planetas, em sistemas solares que já não existem. Pois no nosso sangue, ouvintes, corre a poeira das estrelas. Este ferro, caros ouvintes, que dá a cor característica avermelhada ao nosso sangue, ele foi criado, ouvintes, no núcleo de uma estrela que um dia brilhou lá no céu. Foi uma estrela, ouvintes, que transformou o hidrogênio, fazendo o seu processo atômico, fazendo com que os elementos fossem se unindo até criar, ouvintes, elementos mais pesados como esse ferro. O ferro que está aqui no sistema solar, ouvintes, ele não foi criado pelo nosso Sol. Ele foi tomado pelo nosso Sol da matéria que estava no espaço. E ele a ajuntou, a fez circular, juntou toda essa matéria dentro de si e a fez encandecer e se transformou em um outro Sol. O nosso Sol, ouvintes, já se reencarnou outras vezes, repetindo ciclos como nós também o fizemos. Então o universo está aqui agora conosco, ouvintes, na matéria do nosso corpo. E aquilo que nós achamos que é inerte, ouvintes, que é a matéria, na verdade é apenas a base para a consciência. Atrás de cada forma, ouvintes, existem chispas divinas. Existem mônadas, existem espíritos que usam as formas para evoluir. Assim como nós hoje estamos tomando esse corpo material. Então, ouvintes, nós temos que nos acostumar de que a velocidade, ouvintes, do nosso progresso, ela é lenta. Ela é devagar, quase parando, muitas vezes parece, mas ela é constante, ela é linear e ela é sempre, ouvintes, para frente e para cima. Então nós temos que nos acostumar com isso e encher, caros ouvintes, o nosso coração de alegria de nós podermos estar aqui nesse instante, juntos, nesta grande fraternidade. Tantos grupos fraternos que existem no mundo. E o grande desejo das entidades espirituais que existem ao nosso redor, não só os mestres, caros ouvintes, da Fraternidade Branca, mas os anjos e as outras hierarquias criadoras que nos observam tão atentamente, elas desejam, ouvintes, ardentemente que nós nos reconheçamos como uma grande fraternidade. Quanto mais fraternos nós formos uns com os outros, mais fácil, caros ouvintes, mais feliz, mais brilhante será o nosso caminho. Mas nunca, caros ouvintes, imaginemos que esse progresso pode ser realmente acelerado. Ele assim não é. Vamos, caros ouvintes, aqui é mais uma frase do Mestre Kutumi. quão poucos dos muitos peregrinos que têm de aventurar-se sem mapa ou bússola por esse oceano, sem praias do ocultismo, alcançaram a terra desejada. Vamos até ler de novo. Quão poucos dos muitos peregrinos que têm de aventurar-se sem mapa ou bússola por esse oceano sem praias do ocultismo alcançam a terra desejada. É, ouvintes, também um alerta. Um alerta de que nós caminhamos e se nós não tivermos o apoio daqueles que já singraram esses oceanos, ouvintes, o oceano da sabedoria divina, nós realmente estamos tão perdidos, caros ouvintes, quanto o mais perdido dos viajantes num deserto sem nenhuma referência, ou num oceano sem nenhuma bússola, sem nenhuma estrela durante a noite para seguir. E como disse a grande Annie Besant, ouvintes, que compôs o mantra da vida una que nós repetimos diariamente aqui no começo do nosso programa, o oceano da teosofia, ouvintes, da sabedoria, ela tem realmente locais onde a água é tão rasa, ouvintes, que até uma criança pode brincar. Mas também tem profundezas, ouvintes, tem fossas abissais, que nelas até um gigante, ouvintes, precisa ser um exímio nadador. Então, é um oceano, ouvintes, é um mundo que tem perigos. E a única verdadeira luz, ouvintes, que pode ser confiável para nos conduzir é a voz, é a luz do nosso mestre interior. Enquanto nós estivermos, ouvintes, atentos a essa luz, a essa voz, nós teremos uma referência. E caminhar sozinho, ouvintes, por esses mares é uma tarefa ingrata, se não quase impossível. Por isso que nós temos que termos realmente uma imensa felicidade, uma gratidão verdadeira, ouvintes, uma devoção aos mestres que continuamente atuam como os nossos gurus, mostrando, ouvintes, as trilhas e os caminhos que podem ser seguidos. Mais uma frase aqui do mestre Kutumi. Lembrai-vos, é pelo fato de estarmos jogando uma partida arriscada, cujos marcos são almas humanas, que vos solicito conservardes a vossa alma plena de paciência, tendo em mente que tendo de olhar pela vossa alma e pela minha também, é que me proponho a fazer isso a todo custo, mesmo com o risco de não ser entendido por vós. O mestre, ouvintes, alerta o discípulo, e em outras frases que nós não trouxemos aqui, porque não fazem parte dessa coleção, o mestre Kutumi alerta também que os mestres têm métodos que não são, ouvintes, aqueles mais convencionais. Às vezes eles propõem coisas que os discípulos, que os seus seguidores acham verdadeiramente absurdas. E muitas vezes os discípulos também se acham abandonados. E por que os mestres fazem coisas tão estranhas assim, ouvintes? Porque eles têm um conhecimento perfeito, ouvintes, da natureza interna, não só deles mesmos, mas também eles conseguem observar a velocidade, a natureza do progresso dos indivíduos que estão associados com eles. Então eles preferem, ouvintes, às vezes esperar que o indivíduo conclua uma encarnação e venham entrar com ele em contato só na próxima vida, quando melhores condições estarão disponíveis. Porque a energia dos mestres é tão poderosa que muitas vezes a sua presença Se não for o momento adequado, ouvintes, pode ser até prejudicial. É como o adubo lançado na erva daninha. Não adianta, ouvintes, tentar criar um belo jardim sem antes fazer a limpeza daquelas características negativas. E se os mestres, ouvintes, observam que há ainda mais de negativo do que positivo, eles preferem, ouvintes, por décadas, quiçá até por séculos, permanecerem no silêncio. E o discípulo, ouvintes, tem que perseverar nesses momentos que são os mais terríveis, porque parecem realmente momentos de abandono. Mas nós temos que confiar na sabedoria daqueles que já obtiveram, ouvintes, que são os adeptos, porque eles sabem realmente o momento certo de fazer as coisas acontecerem e pelo método mais adequado. Então o Mestre Kutumi nos diz aqui, complementando isso, ouvintes: não ansieis demasiado por instruções, sempre tereis as de que necessitardes, à medida que as merecerdes, porém não mais do que as merecerdes e puderdes assimilar. Isso também é muito importante. Há discípulos, ouvintes, que querem instruções a todo instante, quando o método dos mestres é justamente o contrário. Quanto menos instruções eles puderem, ou seja necessário dar, caros ouvintes, melhor. E passando até décadas, ouvintes, quiçá até séculos, sem entrar com nenhum contato, sem qualquer nova informação. Então, ouvintes, nós temos que aproveitar essas instruções que já estão disponíveis, porque hoje no mundo já existe um oceano de informação, oceanos, caros ouvintes, de sabedoria deitada na forma de tinta sobre o papel, e muitas vezes nós não aproveitamos isso. O que nós muitas vezes podemos estar querendo é um preenchimento das expectativas, dos nossos sentimentos, emoções, querendo mais instruções, ouvintes. Não são realmente necessárias mais outras instruções, a não ser que elas sejam muito específicas. Nos livros sagrados do mundo, caros ouvintes, nas grandes tradições filosóficas e espiritualistas, já estão todas as instruções que os mestres podem dar. Cumpre a nós, ouvintes, nos acostumar e praticá-las, o que é mais importante. Não ficar simplesmente querendo mais e mais. E o Mestre Kutumi ainda vai mais longe. Aqui é a penúltima das frases do nosso estudo. Depois, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente, e alguns dos mais altos segredos, se efetivamente formulados, mesmo ao vosso bem preparado ouvido, poderiam soar-vos como um louco tartamudear. Essa é a causa real de nossas reticências. Ou seja, não adianta, caros ouvintes, dar uma instrução cuja profundidade o indivíduo, o discípulo, não pode ainda penetrar. Então, ouvintes, é preferível o silêncio do que dar instruções, informações sobre as quais o indivíduo não pode realmente receber. Foi por isso que Jesus afirmou tão claramente que ele falava de perfeição entre os perfeitos, e ao mundo, caros ouvintes, ele dava as suas verdades em parábolas, para que muitos pudessem ouvir, mas só aqueles que tivessem realmente uma mente treinada pudessem ali obter então o conhecimento. E mais uma frase aqui do Mestre Kutumi: aos olhos dos mestres, ninguém está jamais inteiramente condenado. Assim como a joia perdida pode ser recuperada sendo retirada das profundezas da lama de um tanque, assim também pode o mais abandonado desvencilhar-se por si mesmo do lodo do pecado, desde que a gema das gemas, o cintilante germen de Atma, se desenvolva. Cada um de nós deve fazer isso por si mesmo, e todos o podem, desde que o queiram e perseverem. É, ouvintes, o chamado derradeiro dos mestres. Ou seja, todos os seres humanos, ouvintes, têm esta joia dentro de si. É o Cristo em nós, a esperança de glória. É a joia inefável, ouvintes, que os budistas chamam, caros ouvintes, clamam quando eles mencionam o Om Mani Padme Hum. A joia está dentro do lótus do nosso coração. E ninguém, caros ouvintes, é tão pecador, ninguém é tão desviado, ninguém tem tanto demérito, ouvintes, que não possa um dia começar a se purificar e então, ouvintes, caminhar para a frente e para o alto. Então, como disse o mestre, ninguém é inteiramente ou eternamente condenado. Ninguém é tão mal assim, ouvintes, que não possa começar o seu processo de purificação. Muitos realmente até o tentam. Tentam realmente afundar ainda mais. Mas muitos, caros ouvintes, assim o fazem como um discurso às avessas, tentando obter socorro do mundo. Pois muitos daqueles que são violentos, muitos daqueles que cometem crimes, na verdade estão colocando para fora, estão projetando no mundo também violências que eles mesmos receberam, ou então frustrações que eles passaram. Então cada um de nós, ouvintes, deve fazer o seu trabalho. Todos nós podemos seguir adiante e para cima. E chegamos, ouvintes, à última das frases, a 365ª frase de sabedoria desse livro, que pertence a, não poderia deixar de ser, ao mestre Kutumi, que escreveu a maioria dessas mensagens, nos dizendo aqui o seguinte: vosso progresso espiritual é muito maior do que vos é dado saber ou perceber, e bem fazeis em acreditar que tal desenvolvimento é, em si mesmo, mais importante do que a sua percepção pela vossa consciência no plano físico. É a última, caros ouvintes, mas obviamente não é a palavra final. Como nós dissemos lá atrás nesse mesmo programa, ouvintes, o nosso cérebro, ouvintes, não é capaz de conhecer o que realmente nós somos em espírito. Toda a matéria da terceira dimensão, ouvintes, é apenas uma projeção de quem nós somos lá dentro. Aqui fora, caros ouvintes, no mundo está passando um filme. Tudo isso que acontece à nossa volta é uma projeção. Nós somos também atores, caros ouvintes, nessa projeção. Mas dentro de nós, ouvintes, existe o filme. O filme, na verdade, passa dentro da nossa consciência. Mas nem a tela, caros ouvintes, que é esse mundo, e nem o filme que está dentro de nós, que somos os projetores, são as duas coisas mais importantes. O que é mais importante, ouvintes, é a luz que está dentro do projetor. Sem a luz, caros ouvintes, o filme seria inerte. Sem a luz, não haveria a projeção do filme aqui nesse mundo. Então, ouvintes, conclamo a todos vocês: vamos, ouvintes, buscar a luz, pois a luz esotérica, ouvintes, existe dentro de cada um de nós. E não podemos, ouvintes, realmente avaliar nem a nossa mesmo, nem de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Nem aquele que nós julgamos santo, nem aquele que nós achamos que é um criminoso ou pecador. Nós não temos como avaliar, ouvintes, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, quem aquela pessoa realmente é, o que é que ela fez nessa ou em outras vidas. Só quando nós tivermos a iluminação, ouvintes, tudo vai ser mais claro para nós. Então, o foco, ouvintes, é buscar a luz oculta, a luz que brilha para sempre dentro de cada um de nós. Então encerramos esse trabalho, ouvintes, que foi realmente muito extenuante. Foram muitos programas, foi um trabalho muito dedicado, mas um trabalho com o qual nós estamos muito satisfeitos, porque nós trouxemos diariamente, perseverantemente, ouvintes, como esta característica do mês de dezembro, estas palavras que sabemos de alguma forma serão úteis para o progresso de todos vocês, pois a verdade uma vez mais brilhou, uma vez mais ela vibrou, ouvintes. E se o universo foi criado pela vibração e pela palavra, nós aqui, caros ouvintes, o recriamos através dessas vibrações. Só podemos, ouvintes, uma vez mais agradecer o apoio, o patrocínio, o carinho, realmente a devoção daqueles que nos acompanham diariamente e aqueles que têm realmente essa divina paciência, ouvintes, para estudar por meio desse veículo que nós criamos aqui, que diariamente, de segunda a sexta-feira, nós trazemos os temas para que eles vibrem e para que eles recriem, ouvintes, dentro de vocês as possibilidades para o progresso espiritual. Encerramos aqui esse trabalho com as frases dos mestres, ouvintes, mas o show, caros ouvintes, tem que continuar. Então, na próxima fase do nosso programa, nós vamos estar abordando com vocês sugestões, perguntas, temas sugeridos pelos associados, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e também dos nossos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Por isso mesmo, pedimos a vocês, ouvintes, encaminhem as suas perguntas, as suas dúvidas, sugiram temas, livros, enviem suas críticas, suas reclamações, seus elogios. Nós estamos aqui, caros ouvintes, de braços e coração abertos para receber também as suas vibrações. E na próxima semana nós estaremos reapresentando aqui os últimos 5 programas desta série sobre as cartas dos mestres. Estaremos preparando durante a próxima semana os temas, estudando, caros ouvintes, nos preparando para na semana subsequente estarmos abordando aquilo que vocês sugerirem. Então, para finalizarmos, ouvintes, este programa número 249 aqui da série Lux Esotérica com as cartas dos mestres, chamo a todos vocês, ouvintes, os convidamos a fazermos a nossa última vibração, fechando os nossos olhos, sentindo o pulsar dos nossos corações. E uma vez mais, ouvintes, visualizando lá dentro o brilho da nossa chispa espiritual, a nossa mônada, aquele átomo, ouvintes, que pertence ao próprio coração de Deus que está aqui conosco. É um fio da sua divindade que se projeta aqui na matéria. Façamos essa luz brilhar, iluminar todo o nosso ser, ao nosso redor e diante de nós. Procuremos, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa luz e essa bênção que vem do alto, que vem da consciência divina, que passa pelos corações, pelas mentes dos mestres, e que humildemente, ouvintes, passa por mim na forma desta bênção, seja transmitida a todos vocês, despertando, quem sabe, ainda mais esta chispa divina dos vossos corações e sempre instigando, ouvintes, sempre acendendo as vossas mentes em busca da verdade, da sabedoria, que é sempre o nosso objetivo. O programa termina aqui, ouvintes, mas vamos deixá-los aí com músicas inspiradoras, com músicas para a sua meditação. A programação musical da Esotérica, 24 horas por dia, sempre com interatividade, trazendo muito boa música, e às noites aqui, durante a semana, muita sabedoria para a sua alma. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e também um maravilhoso fim de semana, ouvintes. Dediquem-se a seu conhecimento, à sua espiritualidade, ao aprofundamento neste fim de semana que está começando agora, a partir dessa noite. Então, ouvintes, só nos falta deixar aqui, juntando os braços, as nossas mãos aqui aos nossos ombros, transmitindo a vocês um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.